Fala aí, DJ Nilson Show. Tá na hora, meu DJ. Vamos começar o show. Tudo certinho aí, DJ? Aperte o play e solte o som pro povão. Bora começando hoje no Centro Mix, quinta-feira, meu irmão, aqui das equipes tradicional. E claro, a galera vai chegando com a gente, Bragantino e o São Show. E o DJ Asayag, hoje do Ouro Negro, Juninho, com a gente. E bora chegar junto, que tá só no comecinho. E a gente vai começando assim, do jeitinho. Vamos lá, sacudindo. Fala aí, DJ Nilson Show. Tá na hora, meu DJ. Vamos começar o show. Tudo certinho aí, DJ? Aperte o play e solte o som pro povão. Vamos lá, começando. Faz aí, galera. Faz, agarra na pera. Faz aí, galera. Faz, agarra na pera. Nilson Show, manda ver, meu DJ. Vamos lá, Centro Mix, assim, garoto. Caiu na jaula, agora já era. Quero ver sair das garras da fera. Caiu na jaula, agora já era. Quero ver sair das garras da fera. O bicho vai pegar e a gente vai pra cima. Com DJ Didu e o DJ Gardaninha. DJ Joãozinho na marcante é demais. Bota na pressão, Asayag e DJ Bra. Nilson Show. Show. O Vendi mora no Centro Mix, que dançou no comecinho, garoto. Esse som é lindo, impressionante, impressionante. Magnífico Ouro Negro, a fera das marcantes. Magnífico Ouro Negro, a fera das marcantes. Esse som é lindo, impressionante, impressionante. Magnífico Ouro Negro, a fera das marcantes. Magnífico Ouro Negro, a fera das marcantes. Valdes Quest e Madrito. Meu parceiro Maurício do Detran também já na aí com a gente. Aí, ele, meu parceiro Derego, toda a família inocente, já curtindo também no Centro Mix. Um abraço! DJ Nilson Show! E vamos lá! Inteiras de uma loucura, segunda a segunda, não importa o setor, capital interior. Te liga aqui, a fera chega botando. Magnífico Ouro Negro é tradição. O bicho vai pegar e a gente vai pra cima. Com DJ Bidu e o DJ Gardaninha. DJ Joãozinho na marcante é demais. Bota na pressão, Asayag e DJ Bra. E vamos sacudindo, vamos sacudindo agora, garoto. E essa aqui é a nova do Madeirito da Gangue do Eletro. Segura! Tá gostando, filha? Então rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai. DJ Nilson Show! Show, show, show. Vem rebolando, eu tô de onda, eu tô afim, eu tô gostando. Ele é o suíno de hoje, já tô tocando. Essa é a vibe, hoje a festa tá bombando. Vem rebolando, eu tô no clima, eu tô afim, eu tô gostando. Edielso agora tá arrebentando. Essa é a vibe, hoje a festa tá bombando. Eu primo sou que toca e a galera vira, vê que a onda é a 10 de ouro da pratinha. Pode de toca, o povo chega de montão. E você, empresário, chega o camarão domingo aqui com a gente, dona Pega Leve do Pop. Um abraço pra você, abraço também, meu parceiro Daniel aí, galera. Daniel do Ouro, meu irmão. Rebolando, a galera dança sem parar, a festa tá legal. Vamos pra cima! Aqui. Rebolando, com o primo som que tá tocando. Vem rebolando, toca que a gatinha tá gostando. Vem rebolando, a galera dança sem parar, a festa tá legal e não tem hora pra acabar. E aí, tá gostando, filha? Então rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola. Madeirito, não tem coragem. O Marcelo Moisés também já tá aí, ó. Ele é nossa musa, um abração, garoto. Seguro que falou, seguro que falou. Bora botando pra cima, botando pra cima. Centro Mix, quinta-feira do jeitinho. DJ Nilson Show e o DJ Assanhag do Ouro Negro. E a gente vai começando assim, ó. Por favor. Laça! Chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada. Laça! E o Marcelo Cleiton do Bimbo na língua, a gente toda a galera tomando todas. Alô, Cleiton! Vamos lá! Animal, ele tá brabo, quem mandou tu provocar, ele vai te jogar pro alto. Segura a chifrada, segura a chifrada. DJ Nilson Show. Não sobra nada. DJ Darlan, Davidson, Rafael e Josias é o búfalo para o mundo. Você viu nas Olimpíadas, vai, joga a mão pra cima. Esse é o clima, dá-lhe uma chifrada, pega essa bandida. A evolução que veio do Marajó que tá chegando. Segura o animal, ele tá chifrando. Segura o búfalo, segura o búfalo, segura o búfalo, segura o búfalo, segura o búfalo. Laça! Chifrada, chifrada. E Marcelo Carlos Produções já gravando ao vivo o nosso CDzão aí, garoto. Chifrada, chifrada. Carlos Produções. Laça! Segura o búfalo, segura o búfalo, segura o búfalo, segura o búfalo. Laça! Chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada. No batidão, e a galera vai curtindo com a gente, garoto. Daqui a pouquinho tem o DJ Assanhag do Ouro Negro com a gente no Centro Mix. E a gente vai só começando o show, garoto. O DJ tá muito louco e mandou te avisar que ele vai te empinar, então fica de quatro novinha pra mim. Puxa 15 e vai empurrar, empurrar, empurrar. O nosso motor na bola também, Buralissão de boa. Alô, bola! Empurrar, empurrar, empurrar. Treme, treme. Aí, tá boca. Eu fui amor, mas agora por que não voltou? Vamos lá! Olha no meu olho e diz que acabou. Segure suas lágrimas, não é amor. Eu quero ver. Meu parceiro de Maia, ele também tô na galera. Gente, valeu, meu irmão. Do Genginho e a galera vai chegando com a gente, pode crer. Daqui a pouquinho tem o Assanhag do Ultra Ouro Negro sacudido. Um, dois. E aí, tá gostando, filha? Essa aqui é a nova do Madeirito, meu irmão. Então rebola pro papai. Ué? Rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola, rebola, rebola pro papai. Já já tem o Assanhag aí, galera. Meu amigo Maurício do Detran, meu Marcelo Derego ali, só de boa. Ah, Carlos Produções, vamos lá. Caiu na jaula, agora já era. Quero ver sair das garras da fera. Caiu na jaula, agora já era. Quero ver sair das garras da fera. O bicho vai pegar e a gente vai pra cima. Meu parceiro Robinho por ali com a gente também, um grande abraço pra você. Ele empresário, chega o camarão, tá aí no circuito, pode se querer, meu irmão. Olha quem tá aí também com a gente. Meu parceiro Saulo aí, só de boa, meu irmão. Segura! Esse som é lindo, impressionante, impressionante. Magnífico Ouro Negro, a fera das marcantes. Magnífico Ouro Negro, a fera das marcantes. Esse som é lindo, impressionante. E a gente vai botando. E ame quando não merecer. Hoje sonhei com você. Precisei acordar. Era tudo tão lindo. Até recordar que mais um dia se passou. E a solidão me sufocou. Sonhos com você. Isso faz doer, nem imagino o quanto. Quero ver você. Sei que não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. Fingir que o nosso amor nunca aconteceu. Me confundindo.

E bota na pressão, bota, bota na pressão. Bora chegar juntinho que daqui a pouquinho tem o Açaí Águia detonando. E o Nilson Show já no aquecimento, garoto. Vamos sacudindo, vamos, vamos sacudindo, sacudindo, sacudindo. Tá gravando? Tá gravando? Vai! Então grava lá, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. Então grava lá, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. Então grava lá, me mamando. Tá gravando? Tá gravando. Bora, meu parceiro Moisés, garoto! Marcelo, chega o camarão ali, só de boa! E aí? Tá gravando? Tá gravando? Então grava lá, minha mamãe. Então grava lá, minha mamãe. Esse é o DJ Lohan, o mestre da porcaria. Vem, loirinha, moreninha, não esquece a amiguinha que o Lohan. Tá gravando? Não esquece a amiguinha que o Lohan. Tá gravando? E vai girando, vai girando, vai girando, vai girando. Girando, girando. Quando eu mandar a putaria, vai. E a putaria? Vai, a putaria. Desce a bunda batendo no chão. Desce a bunda batendo no chão. Desce a bunda batendo no chão. Rebola pra fora, pra fora, pra fora. Rebola. Olha o bandido! DJ Nilson Show. Desguiado. Vamos do jeitinho. Só no caquinho, só no caquinho. Assim. Oi? Meu parceiro Grilo também já tá na área com a gente, alô Grilo. Vamos pra nós. E começa a fiesta. Tá, tá. E vamos sacudindo, vamos, vamos sacudindo. Centro Mix do Gengílio, quinta-feira. E Genilson Show, dirigindo essa Yagi do Ouro Negro da Fera. Bora pra cima, pra cima. Marcelo Cleiton, toda a galera curtindo com a gente ali também. E a Tati, um abraço pra vocês aí, viu, meu irmão? DJ Nilson Show. Que dando as equipes, o jeitinho. Say sorry, 'cause I'm missing more than just your body. Oh, Segurando, vai! Uma atrás da outra no Centro Mix do jeitinho, garoto! Vamos aqui! Ela diz que me ama, mas sei que não. Até finge bem, mas é em vão, porque eu sei. E não desejo isso pra ninguém. Por isso que isso não pode. Olha, meu amigo Saulo também já ligou a gente, só de boa! Aqui no Centro Mix, você no Robinho! Malandramente, né, meu irmão? Eu, pode crer. Porque ninguém é aqui. Não diz te amo. Não, não vai mudar nada. Isso nunca vai melhorar. Não, por isso que isso não pode ir além. Vamos parar de brincar e procurar alguém para amar. E pra não piorar este erro, se me deixa em paz. Não, nós vamos ficar por aqui. Também com a gente, ela e o Iago, meu parceiro Moisés, só de boa. Não, nós vamos ficar por aqui. Vamos lá, só que tá só começando as emoções pra galera. Daqui a pouquinho tem o Massa Iago e detonando. Vai dançando. E hoje, sexta-feira, tem um áudio som digital no aniversário da Casa de Show Centro Mix. E todo mundo convidado, meu irmão. Gravação de DVD aí pra galera. E o molde na cerveja, 10 conto até, até meia-noite, 10 reais. Vamos chegar junto hoje. Todos os caminhos levam até o Centro Mix, o aniversário da Casa de Show, garoto. Tá todo mundo louco, louco, louco. Tá todo mundo louco, louco, louco. Áudio som digital, tá chegando o som do povo. Tá todo mundo louco, louco. Carlos Produções. Tá maluco, todo mundo tá pirando. Agora se prepara, DJ Danilo no comando. Ostentação se liga, agora vai vendo. Corrente no pescoço que vale um apartamento. Gastando, bebendo, não me leve a mal. Eu tô tirando onda na áudio som digital. Um, dois, três, quatro. Escol beat na cabeça da Azulzinha, eu tô pirado. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É áudio som digital. Tá todo mundo louco, louco, louco. Tá todo mundo louco, louco, louco. Áudio som digital. Tá todo mundo louco, louco, louco. Tá todo mundo louco, louco, louco. É DJ Mel, tudo bem? É, então tá, putaria vai rolar. Então tá, putaria vai rolar. Então tá, putaria vai rolar. Olha o bandidão, segura! Putaria vai rolar. Ei, ou, oh, ei. Oh, ei, oh, ô garota, oh, ei, ei, ei, ei, ei, oh, aqui, ei, oh, ei garota, ei, oh, oh, oh, olha pro DJ, ó, olha pro DJ, ó, olha pro DJ, ó, na bunda e começa a dançar, E a gente vai sacudindo do jeitinho no Centro Mix. Dia de semana é tenso pra tu vir com essa besteira. Pega a visão, fim de semana é safadeza. Aproveita que a mamadeira tá cheia. E aproveita que a mamadeira tá cheia. Brotou na DJ Nilson Show. Aproveita que a mamadeira tá cheia. A tropa viu tu na máxima. Os cria pensou besteira. Os amigos que é envolvido falou, falou. Vai fazer mal com a tropa inteira. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Deixa ela pensa que o DJ ele é bobinho. Deixa ela pensa que TH é molequinho. Deixa ela pensar que os free eles são bobinhos. Mas vai gamar quando ele passa, bem devagarinho. Vai gamar quando ele passa, bem devagarinho. Deixa ela pensar que o DJ ele é bobinho. E agora? Deixa ela pensar que o TH é molequinho. Deixa ela pensar que os free eles são bobinhos. Mas vai gamar quando ele passa. Vem devagarinho, vai gamar quando ele... E daqui a pouquinho tem um açaí detonando. Mãe! Comentou com as amigas que o DJ é bom demais. Comentou com as amigos, maneirinho é bom demais. É bom demais, é bom demais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Depois que pega uma vez, a novinha pede mais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Depois que pega uma vez, a novinha pede mais. E ela grita, ai, ui. Ela grita, ui. Ai, chefe é chefe, né, pai? Chefe... Olha os irmãos da Hora do Arai com a gente também, alô de manhã. Vidro fumê, rolando vários backs, som do último volume, escutando Felipe Rett. Do jeito que ela gosta, hoje eu tô marrento demais. O menor é sagaz. E as musas ali também com a gente, um abraço pra vocês, hein, valeu. Danadinha no contato. Segura! Várias danadinha no contato do pai. Várias danadinha no contato do pai. Faz ela sentir prazer da linguada que ela se contrai. O macete é tu deixar com gostinho de quero mais. Várias, várias, várias, várias, várias danadinha no contato do pai. Várias danadinha. Carlos Produções. Várias danadinha no contato do pai. Tô lance nela ontem hoje. Gravação de CD é com Carlos Produções. Contato do pai. Várias danadinha no contato do pai. Várias, várias danadinha no contato do pai. Vidro fumê, rolando vários backs, som do último volume, escutando Felipe Rett. Do jeito que ela gosta, hoje eu tô marrento demais. Aí, então, chega rapidinho, Oni. Acho que te satisfaz. Várias danadinha no contatinho do pai. Várias danadinha no contatinho do pai. E vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando. No quarto pelado com a Carol de cabeça pra baixo. Eu adoro, eu me amarro. Eu adoro, eu me amarro. Quatro no quarto pelado com a Carol de cabeça pra baixo. Eu adoro, eu me amarro. Eu adoro, eu me amarro. Chama a Thaísa, chama a Thaísa. Faz toda a gente de quatro, faz toda a gente de quatro. Faz toda a gente de quatro, faz toda a gente. Faz toda a gente de quatro, faz toda a gente de quatro. Faz toda a gente de quatro. Chama a Thalia, chama a Thalia. Desce, desce. E desce, desce, desce, desce. Desce, desce. Desce na minha pica. Vai, levanta a mão. Vai, vai, vai. Vai, levanta a mão. Vamos lá. Eu sou xerife, sou. E se já é, já foi a torcida do Pai Santo. Comigo fazendo. Sou, e se já é, já foi a torcida do Remo. Daqui a pouquinho tem uma açaiague muito marcante pra galera, meu irmão. Do jeitinho que a galera gosta aqui no Centro Mix. Vamos lá. O caldeirão está fervendo. Espetacular o sorriso dessa princesa. Só aquelas que tocam lá no Ouro Negro, daqui a pouquinho com o DJ Asayag pra galera. E a gente vai começando assim, segura! Marcelo Denego da Família Inocente, vou ali com a gente também. Ele é a primeira dama, só de boa. E agora? Só de boa. É um novo fã-clube de Ana Lindeu. aqui na Vena, tem o DJ Bruninho do Rubi aqui com a gente, mais é bom demais, viu, meu irmão? Mais uma! Logo percebi que era pra valer o amor que senti. Eu só quero você, vem curtir aqui com japonês, casos e dinheiro. Que dá livre, solidão não há perto de você. O tempo passou, preciso te ver. Já deu uma saiyajin muito marcante. Você chegou com a galera. Vamos sacudir com a cigana. Agora eu vou. Seu coração, quero uma noite pra poder te enlouquecer. Já fiz de tudo pra chamar sua atenção. Você não nota, tá fingindo que não vê. Não quero namorar, não quero compromisso. Eu só quero ficar uma noite contigo. Ficar agarradinha, assim fazendo amor. Por uma noite, é assim, amor, que eu sou. Só por uma noite de amor. Se você quiser, eu vou. Só por uma noite de amor. Olha, eu não quero enganar seu coração. Chegou, o som do povo começou a construção. O poderoso vai tocar. Tudo que existe em qualidade de som. Todo nego você vai achar. Nessa noite eu só quero dançar. Você, DJ Nilson Show. O som é digno de muito valor. E o comando é do DJ Brás. Oh, oh, só quero dançar. Venha sentir calor. Essa amor. Vou viver a vida em paz. Hoje vou no meio dançar. Hoje vou no meio dançar. Vai dançando, dançando. E vai dançando, e vai dançando. Vai dançando nas marcantes. Assim, garoto. Gostei de brincar, de...